Porco Arara, Porco Porco e mais barulho. Attack those units. That's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Este é o Omelete Night, senhoras e senhores, comigo, Marília Gabriela. Palmas! Ah! Delícia! A voz do Gollum vai ser a noite inteira? Não vai ser. Não vai ser. Esse é Érico Borgo, ele tá insuportável hoje. Eu não sei o que aconteceu com ele, o que ele comeu no almoço. Feijoada, hoje é quarta! Ele tá falando isso. Não dá pra dizer que ele tá assim por causa da vodka doce que a gente arrumou aqui, porque ele já tava falando assim no, na redação de tarde. Nossa! Olha que insuportável. Ah, mas isso é só mais uma diferenciação das coisas que ele faz todo dia. Tiago Romari! Ele é chato assim todo dia? Todo mundo que assiste o Melete TV já sabe, mas se você não sabe, o Érico tem um alcance vocal muito bom. Ele já foi convidado para ser radialista, locutor, dublador. Alcance vocal! Ele tem experiência de dublador, né? Você trabalhou lá com o Bezerra, lá no Dragon Ball. Experiência. Experiência. Tipo, 10 minutos de aula com o cara. Aí depois no currículo. Dublador. Fez 10 minutos, tá lá, dublador. Dublador com experiência com o dublador do Goku, né? É, então o cara tem que fazer toda a lição de casa. E vocês estão bem? Nossa, eu tô ótimo. Ótimo. Tô muito no jeito. Vocês estão falando juntinhos hoje? É que a gente bebeu. É que a gente tava dando shot de vodka junto. É, eles estão bebendo, já tem uns 5 minutos. É o que acontece. Faz 5 minutos só. Fica vazio bebendo o dia inteiro, é isso que acontece. Exato, muito trabalho, entendeu? Estômago vazio, você comeu brownie, você comeu bolo de chocolate hoje, que mas, eu vi. Mas o metabolismo é rápido, né? Ah, metabolismo de atleta, cara. Exato. Essa tá em fase de crescimento. omeletenights@omelete.com.br é o nosso e-mail, continue mandando porque vocês são maravilhosos, os e-mails são incríveis. Melhores e-mails que o Omelete recebe são do Omelete Nights. Nossa. Mas você tá mais calma, porque semana passada você tava muito nervosa. Não, tô super calma, eu tô sempre calma. É que às vezes o remédio dá uma variada. Aí a bipolaridade sobe um pouquinho, às vezes desce um pouquinho, aí mistura com álcool, fica de outro jeito. Um beijo pro Dr. Edson, doutora Suzana, os meus médicos maravilhosos. Tem dois? Tenho dois. Tá todo mundo bem! Omelete. Bom, a gente desistiu de fazer pauta, não que algum dia isso tenha acontecido, mas a gente desistiu de fazer pauta pro Omelete Nights, porque os e-mails que vocês mandam são maravilhosos. E vocês fazem a pauta deste programa, então continue mandando sempre. E aqui chegou um e-mail do Bruno, de 22 anos. Bruno! Bruni! Você sabe que eu tive uma... Bruni ou Bruni? Bruni? Não, é Bruno. É Bruno ou Bruni? Ah, tá. Mas eu tive um amigo meu que teve uma empregada que não sabia falar Bruno. Aí chamava ele de Bruni. Ela não sabia falar lanche. Falava lancho. Lancho. Eu tive uma faxineira que falava lancho. Ah, tem um cara aqui no Omelete, que ele fala resse. Resse. Aí não sabia falar bife, falava bifo. Então era Bruni, quer um lancho com bifo? Foi o criador do Esperanto. É algo mais ou menos Esperanto. É, isso aí é Esperanto. A pessoa falava Esperanto. Eu tive uma... Sabe que língua é assim também? No Hopi Hari, é parecido com isso. No Hopi Hari? No Hopi Hari. Bombini pra você, Dani Tarani. Eu tive uma empregada que tinha mania de escrever nos potes de comida, assim, o que, tipo, que era cada coisa? É, o que era cada coisa. Mas eu descobri no primeiro dia que eu abri o armário, tava escrito orega. Juro, ela escreveu com a canetinha. Aí assim. É japonês, tem aquela música. Orega, orega, orega de aspion. Orega de aspion. Mas enfim, o Bruno fala português e ele faz duas perguntas muito boas. Uma que vai causar polêmica entre nós, que eu vou deixar por último. Vou começar com a mais fácil, tá? Ok. Diga. Bruno, 22 anos. Vocês quatro estão na situação do filme, do final do filme O Nevoeiro. Mas com só uma bala no revólver. Em quem você gastaria essa bala? Olha o resto já rindo. Agora sim, agora eu que vou fazer a chata, que eu não entendi uma coisa. É, eu sei que vai passar ou eu não sei que vai passar? Eu acho que o mundo tá acabando mesmo. Não, o mundo foi pro o mundo brejo. Já foi pro brejo. Já foi pro brejo. Não, mas é o final do filme, isso que eu tô perguntando. É, você tem que se colocar na pele do cara. Então ele eu acha acho que o mundo tá se acabando. Exato. E vai todo mundo morrer. Exato. Não, não é eu acho, tipo... Tá mundo... acontecendo. É, fudeu. Acabou. Tá, então eu me mato, tá. Gente. Desculpa. A bala é sua. Não vou gastar com vocês bala. Quero que vocês se fodam. Eu me mato e, meu, e vocês que ficam pra ser comidos aí pelos bichos estranhos que estão rodando a Terra. O que, que nós vamos fazer nós três soltos no apocalipse? Com uma bala? Não, sem bala. Já me matei. Já foi, entendeu? Sem bala. Já tem que aturar aí... vocês, tem que aturar no apocalipse. Nossa, também, eu mandava, eu mandava o Érico falar com os alienígenas. Dá licença, porque a gente precisa estipular uma regra aí nessa pergunta, tá? Tá bom, Érico, quem Érico tem, Burgo. Quem tem o revólver nesse caso, entendeu? Nós quatro. Tá, se nós quatro... E aí, não, é o seguinte, nós quatro... Mas é uma arma com uma bala, ou são várias armas, cada uma tem uma bala. É uma arma, uma bala. Até onde eu sei, é uma arma... Isso. Rapidão, a situação do final do filme é a seguinte, existem, se eu não me engano, quatro pessoas no carro e ele tem três balas. Sim. É isso, e ele se sacrifica, assim, que se você não assistiu Nevoeiro ainda... Azar o seu, que a gente tem uns 3, 4 anos. E, aliás, tem um final, tem mais até, e tem um final sensacional. Mas no final ele decide matar o filho ao invés de se matar pra ser devorado pelas criaturas. Sim. No nosso caso, que é mais ou menos a mesma coisa, nós teríamos três... no seu caso, né, como você falou que você pegaria arma, você se mataria. É, por quê? Porque eu sou mulher, eu posso escolher ladies first, isso. Entendeu? Então eu pego a arma, eu acho que no mando fim, no, vocês no fim do a mundo merda não tem e me dou um tiro. No fim do mundo não tem esse negócio, não. Cada um por si. Fim do mundo não tem essa coisa, ladies Porque first. Porque você ia pegar a arma da minha mão. Ué, ia lógico. Ia sair correndo. Isso é sobrevivência? Mas eu consigo correr, eu ia pular em cima de você e ia roubar eu acho que eu sou mais rápido que você. Eu Dani, acho que não. Eu sou pequena, magrela, mas sou é que tá. É uma situação que restabelece a civilidade. Porque não é questão de sobrevivência. Você vai se matar. Se matar não é a sobrevivência. Entendeu? Não, mas eu mataria a Dani. Tipo, se eu tivesse... Se eu é uma última arma. Cortesia. Sabe como é que chama isso, ouvinte? Cavalheirismo. Eu ia dar um tiro no seu estômago Thiago pra você é cavalheiro. Thiago é cavalheiro. Eu mataria a Dani porque é uma não, dama, eu acho que não tem que sofrer, não exato. Não merece ser comida pelos alienígenas. Eu exato. Ia dar um tiro no seu estômago. Eu ia morrer mesmo. Mas você leva, tipo, leva 40 minutos pra morrer com tiro no estômago. Mas pelo menos eu ia... Eu ia morrer antes devorado pelos alienígenas e eu morrer rindo da sua cara. Como você é ridículo, mas você nem um pouco cavalheiro. Ai, dá vontade de tomar um tiro agora. E você, Ressa, você mataria quem? Ai, sei lá. Eu ia dar um tiro no estômago da Dani, o Thiago ia dar um tiro na cara da Dani e você... Ressa ia sair correndo com a arma e largar nós três chorando. Exato. Sempre existe uma esperança no final, né? A outra pergunta polêmica do Bruno é a seguinte. Mamilos. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram de cada um dos seus amigos de podcast? Érico Bogo chato pra caralho. Você me achou chato pra caralho? Quando eu conheci o Érico, a gente tava na sessão do Inteligência Artificial. Isso foi em 1942, faz muito tempo. No meio da Segunda Guerra Mundial. Bons foi tempos. No meio da, o Inteligência Artificial é de 2001, eu acho. Ou de 2000, uma coisa assim. 2001, foi quando a gente se conheceu em 2000. E a gente tava... A gente mal se conhecia, sentou junto, eu, Forlano e o Érico, tipo, três cadeiras assim. A gente já tinha se conhecido no Team, né? Tinha? Team Festival. Eu lembro... Eu não lembro, cara. Eu lembro... Eu lembro que a primeira vez que eu notei a sua presença foi lá na cabine, porque a gente sentou junto, afinal de contas. E aí, na saída, você fez uma cara assim, não quero conversar sobre o filme. Que, ok, eu também me comporto desse jeito. Você faz até hoje essa cara. É, pois é. Enfim. Aliás, se você me encontrar no cinema, assim, tipo... Não costumo falar sobre filmes. Se você encontrar com o Hess no cinema, não fale com ele, porque ele não fala. Se você tiver o telefone do resto, não ligue pra ele, porque ele também não gosta. Mas você achou chato pra caralho nessa situação? De, cara, não, não sei. Não te achei chato pra caralho. Mas, tipo, você tava de um jeito meio hostil, assim. Tipo, não sei porque... Mas, na verdade, desconfortável de ter que falar sobre aquilo e de ter que estar naquela situação. Mas é uma coisa que eu sinto muito. Assim. Eu sou um pouco hostil com quem eu não conheço, porque eu fico... Eu fico ressabiado. E você, Thiago Romariz? Cara, a primeira vez que eu cheguei no Omelete... Eu já conheci o Omelete há muito tempo. O Thiago já conhecia o Omelete, ele deixava comentários na crítica da origem. Pois é, tipo, eu já conheci o Omelete há muito tempo. Então, assim, primeira vez que eu cheguei aqui, eu fui entrevistado pelo Érico, mas eu encontrei o Forlani antes. E aí, mas foi muito rápido, falei oi e tal, e o Érico veio, me entrevistou. Foi uma impressão muito rápida. Tipo, entrevista de emprego não tem como você ter uma impressão da pessoa, né? São simplesmente perguntas e tal... E... O fato de eu estar de maiô quando fiz a entrevista, ele... Maiô e bota. E eu falei com o Hessel na redação, porque o Érico não tinha chegado também. E foi normal, tipo... Pelo que você conhece do Hessel no Omelete TV, você não... Já dá pra saber mais ou menos o estilo de pessoa que ele é, então... Puta de um chato. Mas a primeira vez que eu conheci a Dani... Ai, meu Deus, lá vem. Foi aqui, no primeiro Omelete, foi no primeiro Omelete Nights. Quando a gente gravou o episódio piloto, que nunca foi ao ar. Pelo menos no meu caso, sim, conheci a Dani Taranha sem preliminares. A gente já começou a gravar um podcast como se fosse o Melhores Amigos. Você não usou preliminares? Não, sem preliminares e... Não, comigo, eu e o resto, a gente é assim, não tem conversa. Ah, tudo não bem, tem, né? Conversa. E é já como chega, se... já pega, vira e faz, entendeu? Isso aí, tudo descobre bem. A Dani Taranha, como vocês ouvintes estão descobrindo a Dani Taranha, que é uma pessoa problemática aí, que tem dois terapeutas e tudo. E Érico, qual foi a sua primeira impressão de nós? Ah, eu não lembro. Eu lembro que o resto eu achei ele alto. Eu lembro que você... Eu não aguentava mais ver ninguém, porque eu odeio fazer entrevista. Odeio entrevista de emprego, cara. Odeio. E Dani Taranha tinha um cabelo luxurioso. Eu tinha quando um eu conheci Dani Taranha. Falei, olha que cabelo luxurioso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Luxurioso. Uma mulher tatuada com cabelo luxurioso. Aí falei, nossa, é muito bonito realmente o cabelo da Dani Taranha. E aí, na próxima vez, foi logo na outra semana, ela já parecia um Playmobil. Aí eu falei, puta. É, já acabou o Playmobil cabelo luxurioso pintado, Dani, né? Taranha. Foi essa, gente, minha impressão. Eu tava calor, eu quis cortar o cabelo. Entendeu? Cansei. Eu tava há anos com o cabelo muito comprido. Eu quis cortar porque eu tava cansada. Agora eu estou com um Chanel. Sessão Chanel terapia. É chique, tá? Meu sonho é o unicabelo. Eu tenho esse sonho. Que é isso? Ter que é? O unicabelo. Que é isso? Porque dizem que é o seguinte, se você raspa a cabeça, o seu cabelo cresce mais forte. É o que dizem, né? Não dizem Sim. isso? Eu raspei toda vez muito meu cabelo já. Você raspa e não adiantou nada, né? Mas isso é mentira, porque eu raspei várias vezes e meu cabelo tá caindo até hoje. Mas mas me diga uma coisa. Então ele não engrossa? Uh-uh. E por que quando você faz a barba, se você nunca fizer a barba, você fica com aquele fio, parece um furanchu. Mas é que o pelo do rosto acho que é diferente, não? É, eu acho que tudo engrossa. Se você cortar, engrossa. Mas eu fiquei curioso, qual é o outro do unicabelo? Eu queria, assim, todo dia raspar meu cabelo durante, tipo, 40 anos, até o dia que eu vou parar de raspar o cabelo e vai nascer apenas um cabelo, que a sua cabeça inteira é um cabelo, entendeu? Mais grosso? Um Mas é cabelo. Um fio ou um estilo de cabelo? Tipo, não, um fio. Um fio que tem a largura perfeita da sua cabeça. Ele cresce. Tamanha assim, grossura desse fio. Tamanha grossura desse fio. Caralho, ele tem o cabelo a grossura da sua Marge cabeça. Simpson? É, seria uma coisa assim. Seria Olha, um cabelo, boa comparação. Sim, um cabelo que cresce. E é uma coisa só. O do Bart Simpson, né? Que aí você corta em não, cima. Não, o do Bart tem vários. É mais da mãe dele. É, que é que um... Que é um troço, um tufo. Assim. É um tufo. Exato, mas não é um tufo, é um cabelo. Que aí você não corta mais o cabelo, você não precisa mais cortar o seu cabelo. Mas ele vai crescer, não vai? Então, você esculpe o seu cabelo. Meu Deus. Explodiu sua cabeça agora. Você Nossa, esculpe. O Érico Borgo queria cabelo. Fazer arte. Você falou cabelo. Isso agora, eu pensei no Gattaca. Eu acho que no Gattaca teria um futuro assim, nas pessoas com unicabelo. Se você tem um gene perfeito, tipo um gene Nossa, assim é que ninguém pode discutir, você tem um unicabelo. Ah, Omelete Nights. Bom, em meio do Franco Rovedo ouviu o Omelete Nights 4. Que é o da semana passada. Sim. Ficou empolgadíssimo, fez um desenho maravilhoso pra mim. Eles odiaram o desenho, acharam mal feito. Mas eu gostei. Tá? Dani Taranha entregando fez os o colegas. Desenho da minha suruba. Estou eu, Tony Stark, Viúva Negra, Loki e Gambit. Tá maravilhoso o desenho, viu, Franco? Adorei. Ele manda uma pergunta aqui pra gente. Se os heróis da Marvel fossem formar uma boy band, quem faria parte dela? 5 integrantes no máximo. Tipo, olha, antes de mais nada, o desenho do Franco da Rocha não é nenhum Alex Ross, entendeu? É Franco Rovedo, o, né? Franco, o desenho do Franco da Rocha não é nenhum Alex Ross, assim. Tipo, é um desenho legal de amador, de pessoa que, assim, que te quer o bem, entendeu? Ele te quer o bem. E aí ele fez um desenho ali rápido, entendeu? Tipo, é reação, é um ele desenho de reação. Ele fez uma tatuagem na minha perna, eu não tenho, viu, Franco? Mas eu entendi o que você fez, tá? Na cabeça dele, você tem uma tatuagem na perna. É porque você ficou falando aí, não quis revelar onde tem a tatuagem, onde que é esse local nebuloso. Não, não é um local, gente, eu não tenho uma tatuagem bizarra num local, ah, meu Deus. Sei lá, se você não... Ginecológico, se você precisa de uma lupa fala... pra enxergar... De um bico de papagaio. Se você ver. Não, não fala, não é isso. Aí olha, a imaginação, né, flui. Não é tão absurdo. A imaginação assim, não é assim, voa solta, livre. Vocês estão muito loucos. Sim. Vocês é a maresia, né? Como se fosse uma maresia a imaginação. Mas vamos lá, heróis da Marvel. Boy band. Uma boy band de heróis da Marvel. Pô, cara, todo super grupo Marvel. O quarteto é basicamente uma banda, né? Tipo... É, não, mas não pode ter uma mulher, né? É, não uma pode ser. Boy é só band, homem ou só mulher. Os caras. Ah, sim. Mas o quarteto é praticamente uma banda. Porque toda banda tem que ter uma mulher, né? Pelo menos uma. Baixista band, ou baterista. Mas boy band é ou só homem. Eu sei que boy band é porque boy, né? Boy é homem. Aí... Eu entendi o que vocês estão querendo boy é garoto. Dizer. Boy é garoto. Boy é garoto. Garoto. Garoto. Caraca! Tá, Marvel, o que que é pra eu saber? Fala o que que é Marvel. O que que é Marvel? Não, os heróis da Marvel, não sei quem. Marvel é Homem-Aranha. Homem-Aranha é Marvel, o que mais é Marvel? É, Homem de Marvel, Ferro. Marvel é Homem-Aranha. É Homem de Ferro. É Thor. É Thor. É Hulk. Hulk é o baterista. Hulk é o baterista. Boy Band não tem essa, né? Boy não, Band o Hulk não pode fazer parte de Boy Band, porque ele é truncadinho. É meio parrudo. O Boy Band... Pra fazer as coreografias, ele ia se perder um pouco. Ele não é. Na verdade, a Boy Band, você não pode ter componentes que são muito diferentes um do outro, assim. Você tem que ter todo mundo meio igual, assim. Não, né? Eles têm que ser mais ou menos parecido de corpo, mas eles têm que ser. Tipo, tem que ter o loirinho, tem que ter o bonitinho, meio viado, entendeu? Sempre. É, tem que ter uma minoria que sempre tem ou negro ou um latino. O mais feinho, o latino, você tem que sempre ter um latino. Exato, mas você não pode juntar o Hulk. Você não pode juntar o Hulk e o Homem-Aranha, por exemplo, entendeu? Cara, já tem boy band no universo Marvel, chama Novos Mutantes. Os Novos Mutantes parecem uma boy band. Você tira as meninas, os caras que sobram é isso. É um loirinho, é o latino. É verdade. Sabe? É isso. E tem também os Jovens Vingadores. Jovens Vingadores também. Tem lá o cara que são as versões teen. Aí tem o Moreno, tem o latino, é igual, a mesma coisa, cara. Eles usam o conceito da boy band na Marvel Comics. Gente, tem um e-mail aqui do Glauco Lopes. Vocês falassem sobre essas minas gostosas que fazem cosplay. Na opinião de vocês, elas realmente curtem cultura pop ou só fazem isso para exibirem, para se exibirem, mostrarem os seus belos corpos? Como a comunidade nerd, xiita, enxerga esse tipo de manifestação? E aí, as gostosas nos cosplay? O cosplay é uma exibição em si, né? É um exibicionismo em si. Que parece atriz pornô, vamos combinar, mas né? E aí, cara? Ela tá lá pra mostrar o personagem, entendeu? Ela não tá lá pra discutir com você, você qual é a... Você realmente acha que ela tá lá pra mostrar o personagem, Thiago? Ela tá lá pra mostrar o corpo dela, não, pra saber que é parecido. Eu entendi a pergunta é o seguinte. É tipo essas minas que falam, sou a mina gamer. E aí te fica tirando foto sexy segurando o controle. Que são as minas que lambem controle, né? É tem diferente. Uma categoria de mulher assim? É, a lambedora de controle. É porque existe, sabe, você tem esse nicho que as pessoas estão ficando famosas, porque ficam famosas dentro de um nicho específico, né, que o cara consegue até ganhar bastante dinheiro. Mina gamer, entendeu? E aí ganha, porque só tem punheteiro no YouTube e tal, o cara vai lá acompanhar o canal da gostosinha gamer. Porra. A maioria, tem várias delas que eu acho que antes não jogavam porra nenhuma, entendeu? Que vai lá porque... Mas putz, você acha que hoje elas jogam ou elas só fazem tipo? Tem muitas que fazem tipo, tem as minas mais sérias e tem as que fazem tipo. Mas isso é... E aí, óbvio que as que são mais sérias odeiam as que fazem tipo. E a mesma coisa acho que no cosplay, cara. Tipo, cosplay, você tem a galera que cresceu com aquilo, que gosta daqueles personagens, que curte, que vive aquilo. E aí, meu... E aí, ó, é o cosplayer gordo ou... Aquela cosplayer, porra, dos da Comic Con lá, que vão vestido de... O cara que vai vestido de Conan o Bárbaro, meu, e tem uma pança que vai no joelho. Mas, tipo, não necessariamente. Tem um negócio que é muito engraçado, assim, que virou meme até. Foi uma mina numa convenção que era muito gata. E, tipo, magrinha e tal, gostosa. E ela tava vestida de um jeito que parecia ser uma mistura de cosplays orientais, vários. Aí, tipo, foto no Facebook... Vários comentários assim, olha essa mina, que louca, né? Que tipo, que muito louca, achando que ela vai pagar de cosplay, porque o elmo parece não sei o quê, a capa é outra coisa, a bota não sei o quê. Na verdade, ela tava fazendo um cosplay de um personagem muito específico, de um anime muito específico japonês, que foi identificado logo em seguida, e o cara foi muito trollado. Sim. Porque ele não sabia, e a mina sabia, e ela foi de um personagem que era, tipo, pra quem conhecia, era muito evidente. E o cara achou que era, ela tava tirando de gostosa, assim. Sim. Mas seja, deve ter, tipo, as paniquetes do cosplay, não ou tem? Seja, não tem. Dá pra julgar, não entendeu? Dá pra, não dá pra generalizar. Não dá pra generalizar. Né? Mas tem. Tem gente que se aproveita. Tem. Posso falar o que eu acho? Tudo puta. Tudo puta é o que eu acho. Gente, eu tô brincando, tá? Queria deixar isso claro. É uma brincadeira, não acho que vocês são putas. E se vocês forem também... Cada um sem faz o que quer com aquilo, né? Que tem. Sem preconceito. Eu fiquei sabendo agora que as prostitutas de Minas Gerais podem passar débito e crédito. Elas vão ter direito a ter a maquininha. Nossa, pra passar bom. Cartão. Na inclusive, verdade, porque só em Minas Gerais, né? Tipo, quem anda com dinheiro hoje em dia? Pois é. E pode até parcelar no cartão. E você tipo, passa em três o cartão vezes. Aonde? Não, elas vão ter a maquininha, Érico. Tá, porque eu expliquei, né? Ai, ai, ai, que inocência. Eu expliquei. Que isso, gente? Ué, vocês estão chegando. Puxou, não, eu só tô toda... falando. Você que puxa elas o assunto vão... e depois fica aí toda tímida. Tá, agora tá aí. Não, não tô tímida. Tô vendo onde vocês estão indo com esse assunto, porque. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você então não faria cosplay de nada, nunca? Eu não sei. Eu não tenho nenhum personagem. Eu falo, puta, eu tenho vontade de me vestir disso. Mas você já teve namorado que te pediu pra fazer isso? Não, de personagem assim não. Não, né? Já ah, de personagem não. É, de personagem não. Ah. Ah, gente. Omelete Nights. omeletenights@omelete.com.br. Mais um e-mail, Guilherme Paiva, Campinas, São Paulo. Qual vilão da ficção vocês não gostariam de jeito nenhum de encontrar cara a cara num beco à noite? Ou, para simplificar, qual vilão da ficção te dá mais medo? Juggernaut. Quem que é esse? Do X-Men. Como chama ele em português? Fanático. O Fanático. Fanático? O Fanático é muito descontrolado. Ele é muito descontrolado. Não dá, assim. Tem que ser um vilão que tem um propósito, entendeu? O que um vilão vai estar fazendo num beco à noite, sozinho? Não, mas nada, é um vilão, né? Que te dá medo. Assim, o vilão despropositado, como o Juggernaut, ou como Fanático, pô, aí você tem medo dele. Mas um vilão tem que ter um propósito. O cara não vai estar sozinho num beco. Entendi. Um vilão, ele vai estar na casa dele, planejando o fim do mundo, entendeu? Seu problema maior é o fato do cara estar no beco, não o seu vilão aterrorizante. Ele está no beco. Assim, mas eu penso, que vilão estaria no beco, entendeu? O Fanático estaria no beco. O Magneto, não. Nem o Doutor Destino. É, o Doutor Destino não estaria no beco. Não. E aí, Thiago? Eu não gostaria de encontrar... Ele falou vilão de quadrinhos? Não, ele falou vilão da ficção. Pode o vilão pode da ser ficção qualquer seria um. Tipo o Hannibal. Não queria encontrar o Hannibal num beco, entendeu? Ia ser... Ia ser a morte mais dolorosa possível se ele me encontrasse e quisesse me comer. Comer no sentido literal, não no... Tipo... É, vai saber também, tá num beco. Eu não tenho muito medo do Hannibal Lecter, assim, porque ele, sei lá, ele é meio gorduchinho, assim, né? Ele não é um... Mas ele é muito parrudo. Mais inteligente. Esse é o problema do Hannibal, entendeu? Mas ele é esquivo, né? Você sempre desvaloriza o visual do cara e ele sempre te fode, entendeu? É, ele parece ser meio velho, meio assim, né? Exato, essa é uma das habilidades dele, entendeu? Cara, eu queria tomar uma cerveja com o Hannibal. Eu tenho muita coisa pra perguntar pra ele, pra discutir. Mas um vilão que eu não queria encontrar... De jeito nenhum, nem pintado na minha frente de ouro, é aquele médico do Centopeia Humana. É, esse frequenta o beco. Esse frequenta muito esse frequenta o beco. Ele eu tá não lá sei esperando. O nome dele, mas ele é um médico nazista. Eu esqueci é o nome Udo dele. É o Udo Kier, né? Udo Kier. Não, não é o Udo Kier que faz. Não é o Udo Kier? E Érico fez uma busca agora no Google. Como é que chama o ator, o vilão de Centopeia Humana, o ator? Nossa, eu procurei há 30 segundos e já não lembro de novo. Dieter. Dieter Lasser. Dieter Lasser. Então é esse cara aí que eu tenho muito medo. E você, Érico Borgo, tem medo de... Eu acho que eu teria medo de vilões sobrenaturais, assim. Teria medo da Samara. Encontrar Samara no beco. Fred Krueger no beco é terrível. É, são esse tipo de vilão que eu teria mais receio de encontrar no beco. Fred Krueger? A Samara? Samara. Eu morro de medo de japonesinha, cara. Tipo... Terror barato, assim, que o cara sai da sombra, tipo... Mas a Samara naquela Jogos Mortais, entre o triciclo, assim, ele sai da sombra, né? É da fitinha, você tem que ver a mas fita. Não importa. Ou, tá bom, vai, então aquele do grito, aquele japonesinho branquelo do grito. O moleque. O moleque. Porque ele tá sempre... É. Porque isso aí, esse estaria no beco, dentro da lata de lixo, olhando pra cima, assim, sabe? E aí você vai jogar uma banana que você tá comendo no lixo. Mas aí tá é um. Mas tá é um fantasma que fica no ângulo. Ele precisa de um ângulo reto, isso é científico. Num beco, você não tem um teto. Ele precisa do teto pra estar tá no ângulo reto ali da parede. Peraí, ele precisa de um ângulo? Como assim? Ele precisa da parede. Ele tá sempre embaixo de alguma coisa, esse viadinho desse porra desse japonês. E esses japoneses, eles estão sempre assim, entre o teto e a parede. Ele tá, ali no canto. É, tipo, ele tá no canto, na quinazinha. Ele tá na quina, é o demônio da quina. Quina. O demônio da quina. O resto, mas beco tem quina, cara. Beco mas o beco bastante... não tem a quina de cima, né? Pode ter um amontoado, pode ter uma caixa de papelão. Ele estaria dentro da caixa de papelão. Sem contar que ele precisa de um ralo. Esse barulho que você fez é o barulho do ralo, né? É o barulho do ralo, você não teria um ralo especificamente ali. Você tem a poça, né? A poça já é outra coisa. A poça é o Água Negra. É o Água Negra. É, mas que também tem a porra dos cabeludos lá. Eu tenho medo dessas coisas. Eu tenho medo de japonês cabeludo no escuro. Omelete Nights. Momento Maria Clara, a nossa maravilhosa assistente de palco, que vem sempre com perguntas pertinentes. E muito gata também. Ela é linda. Dedé, Monsum e Zacarias. qual Aldelis você levaria para uma ilha deserta? Tá, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Qual deles Didi, você... O que é isso, Érico? Mussum vai ficar por em looping Didi, agora, Maria Dedé, Clara? Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Tinha um samba enredo. Tinha, do tinha. Não sou eu que ponho em looping a Maria Clara. Vamos, ela se manifesta falando quando ela quer. Ah, que uma é entidade, assim, então. É. Uma entidade, Maria Clara. Maria Clara. Tá. Qual dos trapalhões vocês levariam pra uma ilha deserta? Eu levaria o Mussum. Zacarias é tipo uma poia. O Dedé é muito que é burro. O que, que é poia? Poia é tipo um cara muito... Tapado, gingola. Meio tapado, é. Gingolão. Gingola, é. Tá. E o Dedé é um cara também tapado demais, meio burro. E o Didi ia ser um cara muito chato, ia ficar falando o tempo inteiro. O Dedé é uma escada, né? Não dá pra você ter uma escada de um cara só. Não dá. O Mussum ia ser o cara mais, tipo, sei lá, a gente tá fudido aqui, beleza. Vamos beber ou vamos... Vamos se fuder junto, entendeu? Ia ser o Mussum. Entendi. Pronto. Eu acho que eu levaria o Didi pelo conjunto da obra. Porque eu adoro as imitações do Didi. E agora ele tá chato, né? Ele tá com 105 anos, ele tá chato. Pra caralho. Mas quando ele tinha 30, 40, ele... Cara, o Didi de Ney Mato Grosso é a melhor coisa do mundo. Ele era genial. Ele era gênio. De Sidney Magal, é maravilhoso. Maria Bethânia. Ele é incrível. Então, acho que pelo conjunto da obra, pra eu ficar rindo... Né? Eu acho que eu levaria o Didi morrer pra ele rindo. Ficar... pra ele ficar lá fazendo da risada. Mais ou menos isso. E aí, Marcelo Hessel, tá bebendo sua vodka? Eu levaria o Didi. Também? Porque o Didi, quando você assiste os filmes do Trapalhões, você aprende que o Didi nunca está sozinho. Ele está sempre acompanhado. Letra A, da Lucinha Lins. Letra B, da Cristiano Oliveira. Letra C, da Fernanda Lima. Letra D, da Xuxa. Fernanda Lima? O Didi, ele catou a Fernanda Lima no filme. Aliás, que o Érico Borgo resenhou. Didi quer ser criança. Didi quer ser criança. Meu que Deus. É o filme de pedofilia mais mascarada de todos os tempos. Porque ele vira criança e ele cata a Fernanda Lima. Gente. E o Didi, ele parece muito, muito sensível e assim... É, peraí. Muito quando... O resto não explicou direito aqui. O negócio é o seguinte. O Didi, né, é um adulto. E ele conhece a menininha. E ele fica... O Didi é amigo das crianças, ele fica amigo da menininha. Tá. E, tá. E aí ele vira criança e eles ficam muito amiguinhos. Mas eles não acontece nada, eles só ficam muito amiguinhos porque eles são duas crianças amigas. Tá. Mas quando ele é criança, ele retém a sua mente de adulto. Ele é um adulto com o corpo de criança. Exato, beleza? Tipo o Big, né? Tá, tipo Big. Tá, entendi. É isso aí. No final do filme, ele volta a ser adulto e ela... Cresce. Faz o pedido pra virar uma adulta também, porque ela quer continuar sendo amiguinha do Didi. E ela vira Fernanda Lima. Então ela é uma adulta com a cabeça da criança, porque o filme estabeleceu isso. O filme estabeleceu que quando você muda o corpo, não a mente. Então no final, a Fernanda Lima tem um corpo de criança e o Didi pega um conversível e sai pela orla com ela, falando assim, fulaninha... Que beleza! Daí ela entra no carro conversível dele, ele sai, o filme termina com os dois indo embora. Desculpa o spoiler, tá? De Didi quer ser criança. Ninguém quer ver isso. Né? Mas a questão é legal você ter o Didi na Ilha Deserta porque ele vai ser acompanhado de uma bela mulher. Entendi. Eu discordo de vocês pelo seguinte, eu acho que a ilha, tá, é uma questão de sobrevivência. Você não quer nenhuma regra adicional, assim? Não, ele já vai começar a fazer isso agora. Não. Ele vai começar a fazer isso agora. Eu já senti que ele vai começar a fazer a isso ilha agora. A ilha é uma questão de sobreviver. O que você espera da ilha? Por que você está indo para a ilha? Você quer ir para a ilha e lá ficar? Ou você quer ir para essa ilha? Caralho, não é possível. Ele tá falando sério. Não tá, você quer ir para a ilha? Qual trapalhão pode te ajudar a sair da ilha? Dedé. Em que sentido? Como que ele pode te ajudar? O Dedé... Ele é uma escada. Porque o Dedé... Ele é escada. Você depende do tamanho da escada. É, você vai pro o céu. O Dedé... Você deita, né? Deita a escada assim, você atravessa o Pacífico da escada. O Dedé é o trapalhão mais sério, sabe? É o trapalhão que eu precisava ali pra ter do meu lado, pra ter uma conversa. Como sairemos dessa ilha? Dedé não vai ficar de piadinha comigo. Vai me ajudar a sair da ilha. Tá, mas se você tivesse... Se você fosse ficar na ilha mesmo, você não vai sair, você não, vai ficar lá pro resto da vida. Vou ficar pro resto da vida? Quem você levaria? Tipo, aí tem outra questão. Puta merda. Tem bebida na ilha ou não? Porque não adianta levar o Mussum se não tiver bebida. Mas o Mussum carrega a bebida, o Didi já não vai carregar mas a Xuxa. Mas quanto tempo vai demorar essa bebida? Mas aí você, Érico, aprende a fazer, o cara aprende coisa... a fazer bebida até no presídio, entendeu? Érico, mas é uma coisa assim, é fantasia, entendeu? Planta é assim, cana na porra da ilha. Vai durar a bebida. É uma fantasia. uma fantasia. O Didi, por exemplo, o Hessel tá achando que vai, ele vai carregar as mulheres. Eu não sei se as mulheres vão estar lá. Então, mas que eu é prefiro... uma fantasia, então, Érico, eu prefiro... Já é uma fantasia. Então eu prefiro o Zacarias, porque o Zacarias era homossexual. Ah, que beleza. Ué, de todos os trapalhões, você vai comer quem? O Mussum vai te comer. É cuidado o Mussum que vai Mussum, te comer. Cuidado, o Dedé vai te seduzir, porque ele era o sedutor. O Didi vai te comer também. O Didi vai te comer. Didi vai te comer. Então eu prefiro o Zacarias. Eu sou time Zacarias, então. Omelete Nights. Atenção, dona de casa, para este recado. Dica pra você que quer parecer virgem para o seu marido. Primeiro, você pode ir a um sex shop e comprar um produto. Eu não sei se é um creme, se é um líquido, o que que é. Eu sei que você que passa lá... Que é o creme lá, que você falou já. É, que você passa lá no trem e ele dá uma apertada. É. Tá? Dizem. Eu não sei, eu nunca usei, mas é o que dizem. E a pedra homem? E não é pedra homem. É pedra homem. Pedra homem. E se você não quiser comprar, pode ser que seja caro, seja caro esse negócio. Você compra o quê? A pedra Umi. Pedra Umi é a coisa que vende nas cidades históricas de Minas Gerais, não é isso? Não vende, sei lá onde vende. Essa também. É pedra sabão, cara. Se porra, você, eu era adolescente, passar... eu fui fazer excursão lá, tinha pedra Umi e não comprei nenhuma. Pedra Umi. Tinha excursão lá, tipo, o cara vendendo na frente da igreja. Passa mano. Pedra, sabão, fecha, vai ter muita gente se esfregando nos profetas lá do Aleijadinho. Porra, Aleijadinho, caralho, esse era comedor. Pegava uma mulher Aleijadinho pra cacete, era foda. Velho, eles mini esfregando. Aleijadinho era malandro. É, isso, malandro. Também, né? Fazendo quadradinho de oito nos profetas do Aleijadinho. Uhul! Não, gente, olha, não confunda pedra pome com pedra home. A pedra pome você passa pra tirar a cascão do pé. Pra limpar o pé. As manicure passa aqui. Pra limpar o pé. Não é pedra pome, é pedra home. Aí você faz o banho de aceno. Pedra você o quê? Home! Inferno! Home! Home! Você pega uma bacia, joga home! Água, bota a pedra home. Eu vou dar um Google agora. Pode dar, bota aí, pedra home, virgindade, pra você ver. Nossa, pera, eu vou mesmo. Porque pode eu tô... dar o Google, enquanto eu falo, você vai vendo aí. Aí você faz o banho de aceno. Você pega uma bacia, enche d'água, bota a pedra home, deixa lá um pouquinho. É UME, U-M-E. Isso. UME, pedra home. Deixa ume. Lá um pouquinho. Aí é você com senta, H, viu? Tá bom. Pedra aí você senta no trem. Pra estria, tá escrito. Você senta no trem e aí dá xaxaxaxa. Qual a temperatura da água? Você tem que dar a receita, entendeu? Você nunca fez isso, Wes. Olha, peraí, eu vou dar aqui pra vocês que eu acabei de ver. Vou dar pra vocês, não. Peraí, eu vou dar pra vocês o... Vou dar o tutorial, tá? O tutorial da pedra UME. Tutorial da pedra UME. Walkthrough da pedra UME. Isso, como usar. Olha só, anote aí, pegue seu bloquinho, moça. É assim, ó. Basta preparar um chá bem forte e encher uma bacia. Um chá de quê? Um chá, pelo que eu entendi aqui que ele quis dizer com chá, é simplesmente uma água quente, tá? Porra, mas isso não é chá, é água quente. Não, então, você joga água quente na pedra úmida, entendeu? Isso. Deixa um pouco, chá de deixa pedra. Curtindo. Você joga água quente na bacia. É um chá de pedra? Isso. Prestando atenção para que a vagina receba bem o produto. Ou seja, ela tem que sugar a água que está com a pedra. Que é o famoso banho de assento. O que você faz? Você senta na bacia. Isso. E fica fazendo assim com a água, entendeu? Xoxando. Xoxando a água. Como é que é, Thiago? Não, muitos efeitos muitos. Visuais. Muitos. Mas aqui ele diz também que pode ser aplicado com uma ducha íntima. Depois de você fazer essa ducha vaginal e aplicar a pedra, né? Sim. Com o chá e tal, você tem que ter cuidado e limpar o restante que ficou por fora com as mãos limpas. Tá. Ou seja, você não pode ter, né? Não pode estar com nada sujo. Álcool mas... gel. Tem é, aqui... passa o álcool gel na periquita mesmo. É, aí tá tem louco, Érico? Aí tem que ter um cuidado que ele fala aqui, que é super importante. Não deixe o seu parceiro fazer sexo oral em você, pois o gosto é horrível. Enveneno, a pessoa morre. O veneno morre na hora, baiacu. O baiacu. Omelete. omeletenights@omelete.com.br, e-mail do Rodolfo Carvalho, de 18 anos, de São Paulo, capital. Meu dilema é que eu quero pegar a minha prima. Eita, olha só, pecado, hein? Deus castiga. Eu moro com a minha avó e fim de semana sim, fim de semana não. Minha tia, que mora em outra cidade perto, vem visitar minha avó e passa o fim de semana aqui em casa, dorme aqui e etc. Ela tem uma filha, a qual eu sempre via nas férias de fim de ano durante toda a minha vida. Agora que a convivência está maior, meu desejo por ela começou a aparecer. Não sei o que faço, não sei se ela toparia, não sei se isso é certo ou errado. Já te falo, Rodolfo, é errado, papai do céu não gosta. Mas... Não concordo. Não concordo. Ah, olha o Thiago. O Thiago tem experiências, eu acho. Porque se ele falou já não concordo... É, eu sei, eu não... Homem tem esse negócio de pegar primo, não, né? Não, ah, e não como todos. Se prima não pegasse primo, né? Porque só o primo que pega prima. Não, eu falo, eu sempre vou defender as mulheres nesse podcast, sempre. Mas não é uma questão de homem e de mulher, não, assim. Ter primo é uma coisa de iniciação, assim, dependendo de onde, caralho, você mora e tal. Eu nunca tive nada com minhas primas. Não, eu acho errado a partir do momento que eu você também tem não, um... Eu também não tive, porque eu sempre convivi com as minhas primas. Eu e também é uma coisa tive. Muito bizarra, é como se fosse irmão, assim. É, pois é. Mas quando você vive muito longe, você tem uma certa familiaridade, assim, mas você não vê a pessoa sempre, puta, aí vira uma tentação, é meio foda, né? É. Ué, como é que você sabe disso? Porque eu conheço, tenho amigos que passaram por isso. E você, então, Thiago Romariz? Então, você qual tem alguma... conselho que você então, dá pro Rodolfo? Uns amigos meus me contaram que a partir do momento que você não tem um relacionamento super próximo, como tem o nosso amigo aí, o leitor, o ouvinte... O Rodolfo. Se você tem um relacionamento muito próximo, parece ser meio errado, assim, né? Tipo, fica meio irmão, é como né? se fosse irmão, né? Mas se você não tem essa aproximação e tal... Cara, é como se fosse uma amiga próxima, entendeu? Que você tem características parecidas e tal, e... Cara. Poxa, esteve sempre perto. Eu vou te falar, por experiência própria, eu não vejo muito problema, sabe? Tipo... Você acha que tá de boa? Ah, eu acho que tá de boíssima, não tem problema nenhum. Eu acho que é um acordo social não dito, assim. É, tem muitos acordos sociais não ditos. Não, um entre isso... eles é primos e primas... Isso é fato, isso tem... Cara, sério... Uma vez eu peguei uma prima minha, sabe? Então não e é o tipo, seu amigo, então, e né? depois, não, esse meu amigo, ele tem mais experiências, eu tenho poucas. Ah, tá, tem poucas. E tipo, e aí eu descobri depois que a família tem, sabe, várias coisas disso. Outras famílias têm muitas histórias dessas. Então, tipo, é só um negócio que você vai descobrir mais pra frente. Mas, por experiência própria, eu digo que não é uma coisa boa, sabe? Tipo, entendi. Acho que não agrega em nada, não você agrega o seu camarote. Que eu tenho uma prima que é casada com um primo é, meu. É, isso acontece também. Eles isso casaram, acontece. Estão juntos. Olha, se fosse na minha família, queimava, viu? Queimava, eita. Botava fogo. Não, tem família que é todo errado. O Jack Nicholson, ele casou com não sei quem, que ele foi descobrir que era sobrinho, a prima, não sei o quê. O Érico queimava todo mundo no álcool gel. No álcool gel, passava álcool gel. Pior que, olha, ia demorar pra caralho que é o álcool gel. O álcool gel demora pra pegar. Que judiação. Mas qual que é o seu conselho pro Rodolfo? Você acha que ele deve pegar meu a prima? Meu conselho? Pô, tem tanta mulher no mundo. Vai pegar uma mulher que não tem... Mas a questão é a iniciação, entendeu? Tipo, rola uma familiaridade, iniciação, assim. Não, eu acho que ele se sentiu à vontade. Com a ele se sente exato. À vontade com ela, entendeu? Ele gostaria de, enfim, de ficar com ela porque ele já conhece, se sente à vontade... Quer ver qual é que é. Não, assim, eu não sou contra esse negócio de pegar. Entendo, mas eu só acho que vão mas vir mas é que rola um problemas. Lance, assim, tipo, o homem quando encontra uma mulher que ele não tá à vontade, tipo... Sabe, se ele conhece uma prima dele, pô, você pode trocar confidências, você pode, sabe... Não. Ele pode conhecer a mina e ela pode conhecer o cara e faz isso que nem todo, é bom pra todo faz mundo. Faz que nem os outros nerds saudáveis, sabe? Arruma uma melhor amiga... Fica melhor amigo dela e aí não consegue sair do friendzone nunca. Esse é o mas dilema. Mas ele nunca vai se resolver, é, não, tá acabar pronto, pra sempre. Mas é assim que ele... É, esse aí é o crescimento nerd. É o ritual de passagem do nerd. Ele vai não ficar pegar anos nessa, não. sem fazer nada. Isso não é um ritual de passagem. Isso é a zona fantasma. O cara vai ser a zona, o friendzone não. pra isso sempre. Isso é uma tortura pra vida da pessoa. É. Bate punheta, então. Bate punheta. Não, que isso, pega ela. Porra de bate punheta. Pode bater punheta também, mas pega ela, não tem problema nenhum. Não, eu não quero pegar prima. A zona fantasma. Omelete Nuts. Olha, Brasil, foi um prazer estar entre amigos novamente. Olha, foi uma terapia, eu diria, viu? Foi uma terapia o programa de hoje. Tá mais leve, Hessel? Nossa, a gente falou de cabelo, falou de bebida, falou de balada, falou de filmes. Falou de filmes, foi muito bom, né? Olha, quem fala que esse podcast não tem tema, a gente falou sobre muitas coisas. A gente falou sobre o cosmos hoje, né? A gente falou sobre a Pedra Uni. A gente falou sobre a Pedra Uni. Em que momento nós falamos sobre o universo, sobre a poeira do universo, a poeira da vida. Tudo é cosmos. Nossa, o Hessel tá em outra dimensão. O Hessel tá, meu. Não, eu gostaria de falar sobre o cosmos agora. Então, podemos fazer na semana que vem falar sobre cosmos? Vamos, porque eu não tô preparado. É aquela coisa do nerd, né? Se prepara. Se a gente for falar, então a gente pode começar com a música do Cavaleiros do Zodíaco. Prepara pra falar do cosmos na semana que vem. Um beijo pra vocês, povo louco. Um abraço pra vocês. E não esqueçam, vocês. Hein, ó, omeletenights@omelete.com.br. Continuem mandando suas mensagens perturbadas que estão sensacionais. Mande seus desenhos, adorei. Feios. Omelete Max. Hasta la vista, baby.